8. 1-3-3-2-5-2-8-8. Muito obrigado, tchau. Solo 3661 prossiga. Para pushback, acionamento, portão número 10. 10, ok. Pode coordenar com a equipe de solo se executar o pushback, informe táxi 3661. Vai para o táxi 3661. 00, vou inapproa do Alfa Romeo 363. Chama o controle Aracaju 120.3, são 3566. Então, a centena, Alfa Romeo 363, chama 203, boa tarde, 350. Controle com no 394. Com 394, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída gola. 360 na gola, na saída gola. Salvador 3193, atingiu 040. Com 3193, é autorizado 2.000 pés. Autorizado VOR DME da 28, QNH em Salvador no 011, reporte estabilizado. Salvador Approach, Juliette Bravo Delta, reaching flight level 050. Salvador Juliette Bravo Delta, mantém flight level 050. Eu mantém 050. Então, vai estar aqui tá para 2877, Alfa, Golf 1283A. Correto, uma boa tarde. Boa. 40. TC 340, Golf 394. Todo o apoio de controle, Juliette Bravo Delta. Could inform for us for how many miles we have to maintain by level 050? Mantém flight level 050 for 10 miles, Juliette Bravo Delta. Como 10 miles, Bravo Delta. Paulo Salvador, boa tarde, passarelo 2230, posição 14. Acionamento na posição, posterior com 10. Livre acionar, reporte para iniciar o push 2230. Vamos reportar para a câmera para a push. Ataque. Ataque Gol 924, 153 a bordo, 2h50 apenas Salvador. Observe a aeronave da companhia taxiando para o ponto de esfera da 28, siga com o número 2 e lá chamei torre em 118.6. E a modificação naquela restrição, a proa agora é até 2.000 e não 3.000, ok? Proa na decolagem até 2.000 pés. Ok, mantenha a proa até 2.000. Gol 924, livre táxi. Juliette Bravo Delta. QNH 1011. After car position, we are clear to proceed a VOR DNA to runway 28. Com 394, Sami Centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325288, obrigado. 4089 na escuta do controle. Táxi autorizado para o ponto de espera da 28, via Juliette, Alfa e Golf, quando lá chame torre 1830. E na restrição de decolagem, pro até 2.000, não 3.000, posta 3.000, né, Ronald? Ok, então via Juliette, Alfa e Golf, até o ponto de espera da 28, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés, até 3. Memel. Correto, uma boa tarde. Boa, obrigado. Can reduce to 180, lady. Roger, Juliette, Bravo Delta. Reporte táxi 5489. Vai, volta para o táxi 5489. Salvador, TAM 3192. TAM 3192, um minuto para a cópia. Paulo Salvador, passarendo 2230 para Putbeck. O 2230 aguarde para Putbeck. Guarda, 2230. Cópia. 3192, quatro cópias. Autorizado Maceió 290, até o risco 58, até Aragua, após direto. Decola da 28, mantém a reta até 2000 pés, após curva direita, perfil da saída Aron, transição Melim. Frequência do controle 11935, a torre em 118612. O código transponder 5134, TAM 3192. Autorizado Maceió, nível 290, via turístico 50 até Orago, após DCT. Decola da 22, mantém a reta até 2000 pés, após curva direita, no perfil da saída Aron, transição Belim. O controle 19.35, a torre 118.62, transponder 5124, TAM 3192. 5134, transponder e decolagem da cabeceira 28, cap. 5134, transponder, ciente, 28319. O trip 5489 ao solo. Prossiga, está iniciando o pushback. Sol 3193. Ciente, complete final da pista 28, chame torre 118, decimal 6, tá 3193. 118.6, tá 3193. Bravo Delta, sense to 2000 feet. 2000 feet, Bravo Delta. Boa tarde, Gol no 600. Rodou, Gol no 600. Minha autorização. Afirmativo, para São Paulo, Congonhas 360, Aterusco 58. Decola da pista 28, mantém a reta até 2000 pés. Após o perfil da saída Gol, Eval, transição Gonza. Frequência do controle 11935, a torre em 118612. Seu código transponder 5130, Gol 1333. 360, 2000 pés, mantendo a flor, depois sobe na Gol, o preço 158 era o dia, 1935, 5130. 5130, ok. Informe pronto para pushback acionamento, Gol no 333. O passarinho 2230? Prossiga 2230. Possibilidade de decolagem na 35. Termo da 17. Possível sim, é 17. Autoriza então o pushback? Autoriza, você coordena com a equipe de solo, tem uma aeronave da Trip que está executando. Se já tiver espaço é suficiente e para executar com segurança, pode executar o push and fly taxi 2230. Ok, formarei então, passo 2230. Salvador, está 3192, posição 2, pushback treinamento. Portão número 2, está autorizado, reporte táxi 3192. Autorizado, reporte táxi 3192. 5489 com 42 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador, tá pronto para início o táxi. 7, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28, via Juliette, Alfa e Golfe. Quando lá, chame torre 1830, só me confirme se é alternado. Salvador, senhor. Salvador, sente. Táxi livre, Juliette, Alfa e Golfe. Quando lá, chame torre 1830, o trip 5489. Juliette, Alfa e Golfe, 1830, quando lá, o trip 5489. O trip 3 para o push 107. Aguarde para o pushback, o 333, temos aeronave a cauda executando, aguarde para o push. Controle ao Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou de Camaçari, acionado 0106, destino ao centro administrativo da Bahia, com 5 a bordo. Agora distante 9 milhas de Salvador, na radial 024. Lagem pista 17, passaria do 2230. Lima, Quebec, 2325. Gol no 333, autorizado, pushback, informe táxi. 333, sim. Leão 06, mantenha a minha escuta permanente. A sua escuta permanente. Salvador, muito boa tarde, azul 4064, cruza 200 para 150. Do 4064, autorizado chegada CARI, desse mantém a nível 050. Informe o ATIS, azul 4064, informação ATIS recebida. Ok, ingressará no pátio pela interseção Q, via pátio 3, repasse para ingressar pátio Fanotão 3193. O RNAV da 28, azul 4064. Entendi, azul 4064, vou ir na prova Serra Victor 362. Estimativo, voando Serra Victor 362, 4064, descendo para o 050 inicialmente. O 06 tem condições de voar direto ao centro administrativo? O 06 na escuta do controle Salvador. Taxi Alfa, tudo bem. Siga em frente agora, agilize seu táxi e ingresse na Juliette até o portão 5193. Agilizando para o 5193, obrigado. Passamos. Tranquilo. Controle, bom dia, gol no 600. Gol no 600, contato radar na decolagem, saída Aron, suba nível 370. Aron 370, no 600. O Salvador, San 3192 com 181 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Aracaju. O 3192, contornará a ilha à sua direita, ingressará na Alfa e táxi até a Golf. Quando lá, chame torre 118, meia dúzia. O TAM 3192. Autorizado à direita via Alfa, Golf, ponte espera 118, meia dúzia, o TAM 3192. Táxi voando 333, 156, 4 horas e 15, Galeão. Gente, inicia o táxi, observa a aeronave ingressando no pátio que está indo para o portão número 5 e seguirá a aeronave da TAM na Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá, chame torre 118, meia dúzia, gol 1333. Seguindo a aeronave da TAM na Alfa, 1333. O Guardião 06 comprou a Norte. Guardião 06, tem condições de curva esquerda com a proa 280? Afirmativo, 280, curva na esquerda. Guardião. Ciente, Guardião 06. Juliette Bravo Delta, go ahead. Apron 3 to Apron 5. Ok, Juliette Bravo Delta. Clear tax report to enter Apron 1. Juliette Bravo Delta. Ok. Clear taxi to intersection Papa, report to cross runway 17, Juliette Bravo Delta. Okay, sir. Yeah. Guardião 06, tem condições de manter a presente proa por mais 3 milhas e após voar direto centro administrativo, Guardião 06? Por 3 milhas, né? Juliette Bravo Delta. Bom dia, Salvador. Aliás, boa tarde, Salvador. 2230, decolamos na sua escuta. Passarei 2230, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 180. 180, tem condições de voar direto Gole? Pode iniciar a curva à esquerda, é presente, o Guardião 06. Yes, sir. Clear taxi to Apron 3. Observe the marshal, o Bravo Delta. Esquerda em rota. Direto, esquerda em rota, 2230, muito obrigado. Gol 924, contato radar. Mantenha a proa de decolagem, vai cruzar 2000 pés, após direita Aron. Até 2000 na proa, após Aron, 924. Controle, o Guardião 06 cumpriu as 3 milhas, curvou à esquerda para o centro administrativo. Pode na final, Guardião 06. É. 190, chame Recife 1685, alterna 1545. 4064 da Azul, cruza agora o 060 para o 050. Cruz 064, desça 2.500 pés, Serra Vitor 363, reporte final RNAV, ajuste 019. 2.500 pés, direto ao 363, com 1.011, 4.064 da Azul. Final por caso, Guardião 06. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3661, decolado 1.500 pés na Gólia. 3661, mantém a proa até cruzar 2.000 pés, após proa de Gólia. Relativo, mantém até 2.000 após Gólia, 3661. Final, Guardião 06. Frequência livre, Guardião 06. É. TAN 3661, vetoração para separação e interceptar a rota, voe na proa 270, limitado 40 milhas afastado de Salvador. Afirmativo, à direita, proa 270, TAN 3661. Gostaria do 2230, qual seria a ideal para a vitória da conquista? A proa dos ventos de 255. Direto, vitória da conquista, passaria 2230. Muito obrigado, amigão. Nove, dois, quatro, chame agora Recife, 126.85 e alterna 12545. 2.085, 2.545, obrigado. No 3.661, temos um tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, no rumo sudoeste, cruzando nível 90, em exceção ao nível 180, é um Brasília. Afirmativo, tenho o tráfego no TCAS, vamos manter essa proa até qual o limite? E boa tarde, trip 5489, transfere. TAN 3661, o limite será em mais 5 minutos nessa proa. 5 minutos? Afirmativo. Controle, trip 5489. 5489, contato radar, saída Gol e suba nível 140. 140, 549. Sano Serra Victor 363, azul 4064. Azul 4064, reduza para aproximação, completa final GPS, torre 186. 18, 18, 6, 4064. Até daqui a pouco. Segue o Guardião 01. Decolada do CAB com proa do litoral para pouso aí no pátio do Graé. Guardião 01, mantenha-se com seus visuais 500 pés, 1011 o ajuste e aguarde transferência para a torre. Fecha Guardião 06. O trip 549 está livre de rejeição, subir direto 140. restrição no 403-5489. Autorizado então, livre da restrição 5489. Controle, eu tá 3192 decolado, cruza 2 mil pés. 3192, contato radar, saída Aron, suba ao nível 290. Para 290 na Aron, 3192. Salvador, 3661, reassuma Eval, após Eval, vou na prova de Ilhéus, 3661. Eval, Ilhéus, até 3661, gente. Salvador, o Papau, meu último Golf Oscar. Escuta, Papau, meu índio. Golf Oscar. Vamos regressar na sua terra menor, estamos no ponto de altitude. Whisky Golf Oscar, acione código 0222, mantenha sequência visuais, desça para 1.500 pés na proa da rotatória, o ajuste em Salvador no 011. 0222, 500 na rotatória, 1.011, Golf Oscar. 0 aqui através da boa. Guardião 06, chame torre 18.6. No 3661, no chame Centro Recife na frequência 13325, alterna 1288. 3325-288-3661. Controle 3192, autoriza direto a manter a proa para Melim. Confirme 3192. Solicita manter a presente proa direto Melim. Cuida saída 3192. 92, centro, curva da esquerda, proa de Aron. Paredo 2230, chame agora o Centro Recife 13325, alterna 1288. 3325-288, obrigado amigão, e até mais tarde. Controle, voo no 333, decolou, passando 4 km. 7-04-064, levou. 064, tem táxi autorizado, Alfa Juliette até o portão de número 8, azul 4064. Alfa Juliette até o portão de número 8, azul 4064.